eu não posso cansar. Sei bem como se anda na rua e quem por ela circula. Às vezes vou só por ela e volto só por ela. Somente ela sabe o porquê. Já disse que na madrugada quando me calo é porque eu quero te ouvir falar outra vez. Já tive medo da noite que manda na rua. Acerto de conta sem rumo às fugas. Um amigo, uma amiga, o que você procura? O que espera da vida? Sabedoria, loucura. Na rua se mata, se morre, se aprende, se ensina. Se ama, se odeia, você inspira, suspira. Em toda rua se vive, em toda rua se briga. Em toda rua se celebra a vida. Se tô por ela é porque tô pra cima. Vivo por ela pra viver a alegria. Menina, quero conhecer suas curvas. Pelo seu corpo vou fazer um passeio. Você molhada como noite de chuva. E logo hoje meu carro tá sem freio. Andando no estilo, eu tô indo pro rolê. Seguindo meu destino, é isso que a rua quer. Ilumina quem dança, na rua tudo se muda. Olhares dentro do banza, instalados de quem curte, sonolentos de quem trampa. Ruas são vidas, histórias, essas daqui são de sopa. É, tempos que não voltam mais, tempos que aqui estão. Hora de aproveitar pra não viver sem razão. Deixa o dia então raiar, que o sol tem sua função. Fazer o dia clarear, a lua vem com a escuridão. Ruas ensinam, mas nem todos são bons alunos. Alguns apreciam, outros em altos consumos. A nostálgica vida suburbana existe, brilha. Pessoas comuns, marcam presença na vida. São todas feitas por ela, intervenções e vielas. Sentimentos e respeito por quem faz parte dela. Acorde viva, vejo tantas pegadas que levam a caminho nenhum. São armadilhas na selva, por isso não posso errar. Nem caminhar no escuro, tem que saber chegar. Pra garantir bom futuro, ruas são feitas de portas. Cada maloca é uma chave, muito cuidado. Porque tem porta que não se abre, portanto verdade seja dita, vida que seja vivida. Maloca seja respeitada, favela vibra. Caminhe com calma, de olho na direção. Se ramelar é uma vez, rua tem ampla visão. Menina, quero conhecer suas curvas. Pelo seu corpo vou fazer um passeio. Você molhada como noite de chuva. E logo hoje meu carro tá sem freio. Andando no estilo, eu tô indo pro rolê. Seguindo meu destino, é isso que a rua quer.